Uğraş. Acelerando pela estrada atrás do mar. Acelerando pela estrada atrás do mar. Atrás do mar. Celebridade celé. Viver essa vida de rei. Mas só eu sei do que eu passei. Fumaça pro alto, conte os seus segredos. Se liberte da sua brisa. Suas apostas, amor, o dinheiro decifrando o jogo do cifra. Correndo atrás do malote, diamante, ouro no pote. Nasci, não vou morrer pobre, então não adianta esconder o cofre. Minha rima é igual Kalashnikov, então corre atrás dessa bomba, explode. Se o trap é nova religião, sou apocalipse, esse episódio. Sexo, drogas, luzes, flashes, maconha, dinheiro, bebida, mulheres. Acelerando pela estrada atrás do mar. Acelerando pela estrada atrás do mar. Meu bonde na onda, contando malote. O mundo dizendo que tudo foi sorte. Acelerando pela estrada atrás do mar. Acelerando pela estrada atrás do mar. Acelero pela estrada, semana longe de casa. Estúdio, casa lotada. Amo muito essa vida, cara. Tipo um barco que não naufraga. A chama que não se apaga. Revolta que não se cala. Soldado que vence a guerra com a última bala. Apertando o cinto, aumentando o volume. Aproveita a viagem. Afoga nas mágoas junto com a safada na hidromassagem. O mal dos humanos é julgar o carteiro, esquecendo o valor da mensagem. Eu só peço a Deus muita paz e saúde. Mais um pouco de malandragem. Só dá pra cuspir menor que a vida é uma só. Ninguém quer viver no sufoco. Tentando lutar contra os meus demônios. Foda que a vida passa no soco. Eu quero que o mundo tenha de melhor. Não me importa se vai ser perigoso. Juro que é difícil se controlar com tanto poder e dinheiro tão longe. Sexo, drogas, luzes, flashes, maconha, dinheiro, bebida, mulheres. Acelerando pela estrada atrás do mar.